E o legal da surpresa é que você não sabe o que vai acontecer. É mais um dia desses bem normal, com as mesmas coisas pra fazer. Tudo que pra mim é natural, arrumar a casa e comer. Um lanchinho pra me distrair, no armário eu vou pegar um prato. Eu já sei de cor aonde ir. Hã? Urso? Um rato? Surpresa! Surpresa! Eu te surpreendi! Surpresa! Surpresa! Me surpreendi! Acho que eu tô precisando descansar. Nada mais gostoso que dormir. No sofá eu vou me esticar. Vou até sorrir. Uau! Oi, urso! O trilo aqui? Surpresa! Surpresa! Trilo com certeza! Surpresa! Surpresa! Surpresa! Me surpreendi! E agora um banho eu vou tomar. Me esfregar com água e sabão. Na banheira eu já vou entrar. Vou ficar limpinho. Piratas na banheira? Surpresa! Surpresa! Mas isso é que é limpeza! Falou!